Olá, muito boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos no ar com mais um programa Visão Espírita e nós teremos hoje a presença do Álvaro Augusto Vargas e escolhemos um tema falando sobre guerras e os impactos que as guerras trazem e desencarnes coletivos. Está muito interessante o programa. Vem com a gente, deixa eu chamar o Álvaro. Vem cá, Álvaro, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande fazermos uma reflexão dos temas atuais à luz da doutrina espírita. Então, é com muita satisfação que estamos juntos mais uma vez. E o tema de hoje, na verdade, ele é milenar, não vou nem dizer secular, né? Ele é milenar, mas continua atual, né? Porque o ser humano, ele está o tempo inteiro querendo conquistar alguma coisa ou defender alguma coisa. Pois é, Álvaro, né? vou usar, obviamente, todo o teu conhecimento, você é um grande estudioso, historiador. A primeira questão, e é só lembrando para quem está nos vendo, se vier pergunta online, nós vamos dar prioridade. Caso contrário, nós temos aqui um roteiro, e nós vamos seguir nesse bate-papo. Álvaro, qual a origem das guerras? Está muito relacionado com o nível evolutivo do ser humano. A gente vai recordar que um dos postulados espíritas é que Deus nos criou simples e ignorantes. Então, é como se um artista estivesse pintando um quadro e a gente entrasse no ateliê e víssemos um esboço da pintura. A pintura não está pronta. E a gente vai dizer, nossa, esse quadro não está muito bonito. E o pintor diria, não, mas eu não terminei esse quadro, é apenas um esboço. Então, no processo evolutivo, nós ainda somos um esboço do que seremos um dia a pintura completa, que sermos espíritos puros. E é uma longa caminhada. E nesse estágio que nos encontramos, nós já tivemos estágios inferiores, existe um lado muito da violência, do egoísmo, porque ainda estamos muito próximos daquele homem das cavernas, que para se defender usava da violência. O ambiente era inóspito, a Terra já foi um planeta primitivo. Imagina a gente 300 mil anos atrás, ou até mais longe ainda, né? Sem nenhum recurso, morando em cavernas, lutando para sobreviver. Então você tinha que ser violento porque o ambiente era violento. Então a humanidade vai evoluindo e a gente vai perdendo muito dessa animalidade, dessa ferocidade, mas leva tempo. E claro que alguns perderam mais, outros perderam menos. Então a gente vai. Então, essas guerras estão muito relacionadas ainda já. Vamos pegar aqui a época de Roma, que já foi uma. Quando o planeta Terra atinge uma certa maturidade, você tem as leis, o código civil, né, das leis romanas, inclusive, que é a base para. Os advogados gostam de falar latim, né? Você tinha estrutura da família, a família romana, no início, antes da degradação moral que aconteceu. Então você tinha já o planeta mais maduro, mais evoluído, mas ainda trazia os requisitos daquela violência, e essa violência, esse egoísmo, essa ambição, gerou os conflitos, geraram essas guerras que ainda não acabaram, ainda perdura essa animosidade e essa violência, né? Eu tenho aqui um dado interessante e até chocante, né? Se a gente pegar 3.500 anos passados da humanidade, nós tivemos somente um pouco mais de 3 séculos sem guerra. É muito século, são mais de 30, 32 séculos com guerras. Como que a gente explica isso? Você vê que essa violência, essa guerra sempre é movida à ambição. O indivíduo, Deus, na sua infinita misericórdia, ele sempre permitiu a reencarnação de espíritos que pudessem guiar a humanidade e ter uma conduta ética e moral mais elevada. Não é só aqui, a gente fala do cristianismo com Jesus, mas você pegar a Ásia lá, com Lao Tse. Você tem Pitágoras, você tem a outros, a Sócrates, Platão, Então, a humanidade percebeu essas influências positivas. Mesmo a antiga Grécia de Sócrates, Sócrates foi envenenado à morte pelas ideias cristãs que ele tinha. Inclusive, Sócrates foi um precursor do cristianismo, né? Então, você vê que a belicosidade, a animosidade, as pessoas não querem se mudar. Nós temos uma tendência muito grande a repetir os mesmos erros e a gente ficar, às vezes, por séculos ou milênios, sem modificar a nossa conduta. Então, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento é que vai a se refletir em ações menos nobres, ações menos edificantes. Então, a humanidade vai crescendo, vai evoluindo, mas mantém isso aí. Nos diz no Livro dos Espíritos, explicando um pouco desse lado sócio-psicológico humano, que geralmente nós desenvolvemos primeiro, com mais intensidade, o nosso lado intelectual. E, na sequência, os sentimentos. Então, você vai o lado intelectual desenvolvendo, você vê que na antiga Roma ela dominou o mundo. O exército romano, a gente olhar a estrutura dos exércitos, até hoje, pega a polícia militar, usa muito daquele, quando vai conter a multidão, aquelas táticas de contenção, são lá da antiga Roma, daqueles escudos, batendo os escudos, abrindo e fechando, dividindo a multidão, aquilo ali tudo tática de guerra romana. Então, avançou muito a inteligência, mas sentimentos ainda atrofiados. Então, como consequência, nós tivemos aí os embates, as conquistas, né? E nem sempre atingindo a paz, porque é o equilíbrio, porque a guerra gera, você provoca um problema, você traz um problema para você também, né? Então isso aí realmente não trouxe paz ao mundo. Tanto que nós estamos ainda hoje com uma série de problemas, uma série de conflitos que têm suas raízes lá atrás, séculos e séculos atrás. E acho que tudo, a guerra geralmente é um impacto socioeconômico muito grande, e tudo que às vezes choca, invariavelmente vem a seguinte pergunta: por que que Deus permite que as guerras aconteçam? Uma das prerrogativas que o ser humano tem, uma concessão maravilhosa que Deus nos concedeu, se chama livre-arbítrio. É meu poder de decisão do que eu quero fazer. E Deus nos quer que, de forma, com o tempo, a gente compreenda a beleza de ser bom, como Jesus nos mostrou. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Ele já é um espírito puro, né, que vem de outros planetas, que já nem existe mais, que ajudou a formar o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás, de Jesus aqui, que é o nosso governador espiritual, mostrando o caminho a ser seguido, né? Então você vai vendo que a nossa sociedade ela ainda está muito presa àquele passado difícil, né? Então, a gente tem a tendência a mudar, viu, Sérgio? Mas não é muito fácil, né, essa modificação. Quando Deus permite, então, que as guerras aconteçam, está dentro desse livre-arbítrio, mas a gente lembra que é um livre-arbítrio relativo, tá? Então, você tem um livre-arbítrio que vai até certo ponto, o indivíduo, e também coletivo. Tem um episódio interessante chamado, acho que se me falha a memória, não sei se foi Felipe II, da Espanha, ou foi um desses Felipe aí, né? Ele criou a Invencível Armada. E ele foi, na época, a Espanha era uma potência militar, né? A gente lembra que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em duas partes, Portugal e Espanha, quer dizer, Portugal era muito poderosa. E decidiu, sem nenhuma razão, atacar a Inglaterra. Naquela época, a Inglaterra era um país pacato, ainda começando. E a Invencível Armada, com centenas de canhões, uma frota, tanto que chamava Invencível, quando se aproximou da Inglaterra, uma tempestade destruiu essa Invencível Armada. Porque Jesus não permitiu que isso iria acontecer. Não era o livre-arbítrio da Espanha, tinha até certo ponto. Então, ele intervém. Mas as guerras também fazem parte da lei de transformação. Porque nós vamos evoluindo. E a sociedade também. Quando nós estamos muito parados, muito acomodados, estagnados, a gente vê um lago estagnado. Depois você abre um canal, aquela água começa a correr, trazer água, sair água, deixa de ficar estagnado, passa a ter uma água melhor. Assim também a sociedade analisa a transformação pelo nível evolutivo do nosso planeta. A guerra acaba acontecendo. Deus não cria a guerra, mas permite que ela possa acontecer em certas condições para a transformação social. Um exemplo disso muito prático, muito interessante, são as guerras napoleônicas. A gente lembra que Kardec, antes de reencarnar, ele se encontra com Napoleão na erraticidade, no mundo espiritual. E eles conversam, e Kardec muito evoluiu. Então, Napoleão reencarnou com a missão de pacificar a França, ele conseguiu isso, proteger a França e preparar para a divulgação do espiritismo. E ele realmente, o ideal de fraternidade, solidariedade, muito bonito, mas só que depois ele, pelos interesses materiais, pelo orgulho, pela vaidade, ele resvalou para as guerras desnecessárias. Mas ele, de certa forma, ajudou a acabar com as monarquias. Ele mudou das bases da democracia. Então, ele revigorou a Europa, infelizmente, para um caminho doloroso por causa do nível evolutivo da Europa. Então, assim, as guerras, às vezes, são uma consequência necessária, infelizmente, para atender a lei de transformação que faz com que a sociedade possa avançar um pouco mais rápido. É, você sabe, Álvaro, uma vez conversando com um amigo belga, a Bélgica ela fica numa planície fronteiriça lá com a França, e os belgas eles têm uma rixa muito grande com os franceses, exatamente porque Napoleão descia brigar ali, né? Ali era o campo de batalha favorito, ele entrava, destruía tudo ali com as batalhas, e o povo belga sofria os efeitos disso tudo, né? Álvaro, você falou, obviamente, é uma coisa inerente ao livre-arbítrio, né? Se a gente for sintetizar, é inerente ao livre-arbítrio, e a gente sabe que liberdade ela tem um contraponto da responsabilidade. Como é que ficam essas responsabilidades dos indivíduos em relação a essas guerras que eles armam? Deus nos deu livre-arbítrio, mas também tem a lei que faz o fiel de balança. É a lei de ação e reação. E tem as responsabilidades individuais e coletivas para nós. E todos os dias eu posso modificar essa lei ao meu favor com uma conduta moral, uma conduta ética mais elevada. Ou eu posso, ao contrário, me comprometer. A gente lembra que o espírito não regride, não retrograda, ele sempre evolui. Esse é, inclusive, um grande diferencial do espiritismo para doutrinas como o budismo, né, que admite, né, ou o hinduísmo, que admite a regressão do indivíduo para o animal. Não, o espiritismo não aceita isso. A gente sempre evolui. Aí, se eu realmente cometo algumas faltas nessa encarnação ou nas próximas, eu vou colher aquilo que eu plantei, tanto individualmente como coletivamente, conforme o meu grau de comprometimento na decisão que foi tomada. Se eu tiver uma participação mais ativa, meu comprometimento aumenta. Tem uma passagem interessante, a gente já comentou aqui em outros programas de rádio, aquele incêndio do circo de Pan-Americano de Niterói. E as pessoas, quase 500 crianças, morreram queimadas, pisoteadas, e era um espírito que, na época do Império Romano, na cidade que hoje é Lyon, eles massacraram 1.000 cristãos ali, de uma forma bárbara. E tiveram 18 séculos para mudar o comportamento. Que Deus sempre quer que a gente possa saldar nossos débitos, não sofrendo, mas através da prática da caridade. Olha, se eu prejudiquei várias pessoas, uma encarnação tem chance de ressarci-las, de ajudar a sociedade. Mas Deus é pai, mas não é conivente com a nossa preguiça, né? Espero encarnação, 10, 20, 30 e nada. Aí não dá, né? Então, meu amigo, agora não tem mais jeito, né? Não aprendi pela dor, estão aqui alguns processos expiatórios aí. Por aí. E Álvaro, como você falou, existem essas responsabilidades individuais e coletivas, e algumas implicações kármicas. Você quer falar um pouco a respeito disso? Com toda certeza, viu, Sérgio? Então, essas implicações kármicas A gente tem hoje um mundo vivendo uma situação muito delicada, tá muito difícil. Quando a gente vê, com todo respeito, eu sei que pessoas veem como houve aquele holocausto dos judeus, 6 milhões, foi uma coisa bárbara, uma coisa terrível, que se falasse que aconteceu há 5 mil anos atrás, ainda seria terrível. Mas se pensar que foi agora há pouco tempo, né? Mas durante a Segunda Guerra Mundial, século passado, é estarrecedor a bestialidade humana fazer uma coisa dessa, né? Mas Deus é Pai de bondade e amor. Se o Pai Celestial permitiu que um fato como o Holocausto aconteceu, a gente tem que ver o porquê que aconteceu. Então foi um resgate coletivo dos judeus. A gente vê que quando os hebreus deixaram o Antigo Egito, e depois de 40 anos se aproximaram da Terra Prometida, mas a Terra tinha dono, tinha gente lá. Eles destruíram em torno de mais de 30 reinos, sabe? Se não me engano, foi Jericó. Eles passaram em fio de espada todo mundo, criança, mulher e velhos. A gente pegar o Velho Testamento, ali é uma análise do quê? Da destruição que os hebreus provocaram quando chegaram ali, conquistando aqueles reinos que estavam lá na Judéia, na antiga Palestina. E ficou um karma pesado. Algum momento tinha que ser pago. Agora você vai, de Moisés para cá, quase 3.500 anos. O pessoal teve um prazo para mudar a sua conduta. Mas olha, viu, Sérgio, mudar comportamento, aí você tem que pegar os livros aí da quem quer psiquiatria, psicologia, de Freud, Jung, você vai ver que o ser humano fala dos arquétipos, os condicionamentos mentais. E você vê que hoje o Sérgio, o Alvo e nossos ouvintes, a gente tem um tipo de reação perante as situações que nós nos defrontamos no dia a dia muito parecida dos últimos 2.000 anos. Sabe? A mudança, o indivíduo para mudar, se modificar, tanto que o próprio Allan Kardec, né, fala, conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele coloca, empreende, na sua transformação moral. Não é pela cultura, porque sabe que isso é difícil. O verdadeiro espírita é o cristão, ele compreende as suas limitações, então ele vai mudar, porque é muito difícil mudar. A gente fala, ah, amanhã eu vou fazer isso. Daqui a pouco, se vou para a direita, tem que ir para a esquerda. Então, não é muito fácil isso aí. Então, acontece que a gente acaba entrando numa espiral expiatória muito dolorosa. E nós somos levados para regiões conforme os acontecimentos vão ter. Por que nós estamos aqui em Piracicaba, que é uma cidade muito agradável, eu gosto muito, tá? E não estou lá em Damasco, na Síria, que está sendo bombardeada, não estou no Afeganistão. Ou seja, a cada um segundo as suas obras, nos disse Jesus, não é verdade? Então nós somos levados para regiões passíveis de conflitos, passíveis de destruição, e vamos colher o que nós plantamos. Álvaro, tem um comentário aqui da Regina Arruda. Regina, eu vou me permitir segurar um pouquinho o teu comentário, porque nós vamos falar sobre isso. Ela está falando de algumas benesses no pós-guerra, Tá bom. nas pesquisas, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, só para eu não atropelar o nosso roteiro. Eu prometo que a gente volta, viu, Regina? E nós vamos falar sobre esse aspecto aí. Álvaro, ainda falando nas questões kármicas, e a gente sabe quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quer dizer, todo aquele aspecto da mudança do Evangelho, a Europa, né, considerando todas as guerras que existiam e ainda existem muitas disputas de poder, tem algum karma específico desse continente? Olha, a Europa, se a gente analisar a história, é uma história de muitos embates, muita destruição, muita guerra. A gente pegar lá desde as cruzadas, né? Isso são cruzadas, criou um problema kármico para a Europa que não está resolvido até hoje. Eu estou falando mais de 1.000 anos aqui, terminaram as cruzadas. Foram várias campanhas, vários séculos de lutas. Então, você teve as lutas religiosas, os embates religiosos. Então, você teve lá a Inquisição, teve a guerra na Rússia, você teve a guerra da Prússia, depois você teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Católicos Mundial. católicos e protestantes no rei, ali na região do Reino Unido, Irlanda, aquele... Tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, a Europa arrastou todo mundo para a guerra. Foi eles que provocaram. Nos diz o Emmanuel, que é o guia espiritual, já deve ter reencarnado agora, né? A gente sabe. Nessa altura já está. Já está, né? Então nos diz Emmanuel, nas obras do Chico Xavier, saudoso Chico Xavier também, tem uma obra dele chamada Emmanuel, ditado por ele. E ele fala que a Europa, ele coloca a Europa ali, particularmente Roma, Londres e Paris, em ruínas. Não que vá acontecer, como uma possibilidade de acontecer pelo karma pesadíssimo que a Europa tem, adquiriu. Tá? E outros médiuns também, outros espíritos, que não é o Emmanuel, falam também da mesma coisa. Agora, quando a gente vê essas obras, que, vamos dizer assim, talvez colocar um termo mais forte, profecia, talvez, tá? Isso não é que vai acontecer, é uma possibilidade. Tá? E, então, o karma da Europa ele é muito pesado. A Europa vai mudar. Olha, a gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem ali a formação mais consolidada das Nações Unidas, você tem ali o mercado europeu, né, a União Europeia. Ele, dificilmente, quase impensável, que a Alemanha vai entrar em guerra com a França outra vez, ou com a Inglaterra. É impensável isso aí. Porque estão bem integrados. Né? Então, houve uma evolução muito grande da belicosidade. Mas você tem no mundo hoje 15 mil ogivas nucleares, dessas, provavelmente 60% podem ser disparadas a qualquer momento. E tem aí o risco realmente de uma deflagração atômica. Não é fácil. A gente lembra assim, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos botou duas bombas atômicas no Japão. Tá? Não vou entrar no mérito aí, porque as razões que eles alegaram, o Japão, não, aqui não é. Aqui não temos um viés político, só a questão uma análise mais filosófica, religiosa. A gente abomina a guerra em qualquer circunstância. Eu estive, inclusive, lá em Nagasaki, no ponto zero onde caiu a bomba, eu olhei assim, fui no museu. E é uma bombinha, porque as bombas de hoje são muito mais poderosas, centenas de vezes mais poderosas. Mas eu olhei assim e fiquei estarrecido, que fizeram em 180 graus fotografias, como se eu estivesse olhando do ponto zero o que aconteceu. É uma coisa, uma paisagem lunar, sabe? Não ficou nada. Então, assim, gente, se essa bomba fez isso, e é uma bombinha perto do que tem hoje, imagina essas bombas explodindo por aí. Então, realmente, é uma preocupação. A gente espera que não vá acontecer. Mas a Europa, de acordo com Emmanuel, pelo karma dela, se não houver uma transformação mais profunda, esse karma pode pesar e levar para uma decisão lamentável. A Europa, até a gente consegue visualizar na história uma série de coisas, mas o Brasil também tem um dedinho meio complicadinho aí, né, Álvaro? Falando um pouco do Brasil, ele se envolveu e pelo menos duas guerras aí, né? Uma no território que agora é a Argentina, e a outra que eu considero mais grave é a Guerra do Paraguai. Né? Foram terríveis. A Guerra Cisplatina, foi o Brasil que tomou posição lá contra. Porque estava ainda formando os países. Né? Interessante que as possessões espanholas se fragmentaram em várias nações. Né? Você tinha um lado todo espanhol, virou uma série de nações, Argentina, Bolívia, Paraguai, Equador. E o Brasil se manteve intacto, porque foi decisão de Jesus que assim fosse. Tá? Mas o que aconteceu com Dom Pedro I? Ele viu aquela parte lá, lembra que você tinha um certo período na história, a Espanha dominou Portugal, por questão que morreu o rei, não tinha ninguém, entrou um rei da Espanha, ficou toda a Península Ibérica na mão da Espanha. Depois Portugal se libertou, mas Dom Pedro I viu lá, onde é a região está hoje, como uma herança espanhola que podia pertencer a Portugal, porque lembra que o Brasil ainda era o Império, né? Fazia parte do Império Português. Então ele teve essa guerra, ele tomou partido, mas foi uma guerra meio localizada, não foi tão violenta. Já o Paraguai, quando Solano Lopes ele invade, quando o Brasil invade a Argentina, Solano Lopes se assusta. E aí ele, de certa forma, ficou preocupado com o Brasil, tinha um exército mais poderoso que o Brasil na época, e invade, e resolveu anexar um pedaço do Brasil. E essa foi uma guerra muito triste, muito lamentável, com Dom Pedro II, e poderia ter sido uma guerra menos violenta, mas não foi assim. E o Brasil adquiriu um karma muito pesado com o Paraguai, pela essa destruição do Paraguai. Nos diz então o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, através do médium de Divaldo Pereira Franco, uma mensagem psicofônica, que esse karma do Brasil com o Paraguai foi pago pela represa de Itaipu. Então, o Brasil hoje é um país sem karma. O Brasil não tem karma coletivo como nação, como a Europa, por exemplo, possui. Os Estados Unidos, com toda certeza, possui muitos karmas também, né? Então, o Brasil não possui. Tem o karma individual, eu não vou, estou falando do coletivo, tá? Como nação. Então, o Brasil, como nação, é uma nação sem karma coletivo hoje. Mesmo, eu vou aproveitar e emendar uma outra pergunta no que você está falando. Mesmo e dando um gancho, não em guerra, mas à escravidão. Porque o Brasil teve uma participação muito forte na escravidão. Mesmo a escravidão não trouxe outro karma, alguma coisa mais específica para o Brasil? Olha, nos diz Divaldo Pereira Franco, e eu concordo com a análise dele, que quem trouxe a escravidão para o Brasil foi Portugal. Então, o karma da escravidão no Brasil é de Portugal. Tá? Então, como nação, a gente vê que Portugal teve uma série de problemas. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos o Henrique de Sagres, né, que é um dos Sagres. sociólogos lá no mundo espiritual, braço direito de Jesus, né? Ele implora para Portugal, que Portugal, o karma de Portugal ficou muito pesado quando Portugal faz os caminhos para a Índia e bombardeia a cidade lá na Índia, né, matando muita gente, cidades pacíficas, a Inquisição. Portugal, se a gente analisar a história, ficou até submetida à Espanha. E depois, quando tem invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, a gente vê que Dom João VI veio para o Brasil. O que que acontece com Portugal? Portugal vira um feudo brasileiro, do Império Brasileiro. A sede do Império passou a ser Brasil. E aí abriu os portos, o Brasil desenvolveu, e Portugal ficou minúscula, ficou assim. E como desenvolveu tudo aqui, quando voltou, até o Marquês de Pombal, ele queria fechar tudo aqui, tipografia, biblioteca, queria voltar para a colônia, mas não conseguiu. Dom Pedro I declara a libertação do Brasil. Então você vê que o karma de Portugal foi muito pesado. Eu me lembro uma vez que eu estava em Portugal, viu, Sérgio? E aí o taxista me falou para mim: pois é, nós descobrimos o Brasil, agora vocês estão ricos e nós estamos aqui pobres. A população de Portugal, acho que são 10 milhões de habitantes, mais ou menos, uma coisa assim, né? E é um país que Sabe que Portugal cede muita mão de obra braçal para a Europa inteira. A Bélgica, a França tem muito. tem. Eles acabam recebendo muitos portugueses por conta disso. Álvaro, entrando no campo do espiritismo agora, o que que você diz de influências espirituais para que as guerras sejam deflagradas? No livro Nosso Lar, nós temos aí uma psicografia do Chico, ditado pelo espírito André Luiz. Falou que nitidamente vê aquelas massas compactas de espíritos, verdadeiras nuvens, multidões de espíritos obsessores, provocando as guerras. Então, nós temos nas regiões infernais, assim, lembra que nós temos a crosta planetária, o umbral está acima do nosso nariz, até chegar às plantas mais elevadas, a zona de transição. E abaixo você tem as regiões de sombra e mais profundamente as zonas infernais, né? E você tem essas regiões já subcrostais, né, bem inferiores, exércitos poderosos desses obsessores, e eles vêm provocar, ajudar a provocar essas guerras, tá? E eles ajudam. Então tem uma contribuição muito forte dos obsessores para até atrasar o processo de transição planetária. Eles querem que a Terra fique como está mesmo, que não evolua, não. Porque eles sabem que nessa transição planetária eles serão removidos e estão sendo removidos, tá? Inclusive essa obra nova do Divaldo Pereira Franco, falando sobre a transição planetária, não lembro o título, o último livro que ele lançou, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da remoção, sabe, de maciça desses espíritos obsessores que são levados para outras esferas e vão reencarnar em mundos inferiores, né? Então eles não têm interesse. Então eles ajudam a provocar. É evidente que eles vão só provocar se houver sintonia com as lideranças políticas, com o povo, com os jornalistas, a participação de toda a massa, tá? Não é o. A gente fala que a guerra foi provocada pelo José, que estava lá em determinado dia, mas não foi o José sozinho, não foi. Andorinha só não faz verão, não. Tá? Quando a gente vê aquela Segunda Guerra Mundial, o partido nazista com Hitler, não foi só Hitler. Hitler foi o fóssil no paiol de pólvora, né? Foi a ambição mesmo do povo que aplaudia, aclamava, invadindo a Polônia, destruindo a Polônia, invadindo a Rússia, e o povo aclamando e gostando da coisa. Ou seja, tinha um karma coletivo de toda a Alemanha, né? Não era só Deus, o jornalista que ajuda, promove, enaltece a guerra. Então, todos esses cientistas que vão trabalhar nas bombas, todo mundo tem uma ligação com essa, um karma com isso aí, Acaba pegando carona, na verdade, se entra em sintonia, né? né? Nós estamos tendo algumas participações interessantes aqui. A Regina fez aquele comentário que nós vamos comentar daqui a pouco sobre coisas boas, vamos colocar entre aspas, que acabam acontecendo em função das guerras. E o Francisco Moretti fala sobre que no livro dos Espíritos, o Kardec diz que os causadores serão responsáveis por cada vítima. Então ele conclui que é de se supor que os causadores da Segunda Guerra Mundial ainda têm muito tempo, ou talvez muitos séculos, para expurgar ou para pagar esse karma ainda. Eu não sei se esse é porque a gente lembra, conforme está no Apocalipse de João, tá, que ele usa palavras cifradas, né, que o dragão ficaria preso por 1.000 anos. Na verdade, são as forças perversas. E Jesus proibiu por 1.000 anos esses espíritos muito endurecidos do mal de reencarnar na Terra. E aí foi quando eclodiu o desenvolvimento, a Renascença, arejou a nossa sociedade. Mas disse que no final dos tempos, eles teriam permissão de reencarnar, e começou desde o início do século passado essa reencarnação desses espíritos, tá? E aí você tem, foi um catalisador das guerras. Pode parecer um pouco estranho para aqueles que não estudam o espiritismo, ou não estão tão atentos, por que que Jesus permitiu isso? Mas é uma forma de você mostrar quem você é, conforme está no próprio Apocalipse, né? Que o sujo se suje mais e que o limpo se limpe mais. É a separação do lobo das ovelhas, a separação do joio do trigo. Então, nós vivemos uma época agora que ser bom ficou muito fácil pela quantidade de obras maravilhosas que existe, o acesso a museus, a bibliotecas, a comunicação. Se liga na internet, tem palestras maravilhosas. E também tem o oposto. Ou seja, ficou muito fácil ser bom e ser mau. A gente vê a sexolatria, os vícios, a violência aumentando também. Então, não vai ter mais aquele indivíduo que fica em cima do muro. Ele vai ser arrastado para um lado ou para o outro. Tem que Essa descer. é tem que descer. Então, nós temos essa reencarnação desses espíritos muito endurecidos, e aí que estão fomentando a guerra aqui encarnados, junto em sintonia com essas forças tenebrosas do. E isso aí serve como elemento de expiação para a humanidade. A gente vai lembrar que quem vai corrigir os maus feitos não é o anjo de luz. Tá? O melhor polimento para o diamante é o próprio diamante. Quem vai corrigir o mal é o mal. Só que isso é uma forma ordenada. Tá? Vai acontecer. Você vai ver aqueles déspotas na Europa, aqueles reis monárquicos. Gastando dinheiro, sugando o povo, de repente vê um Bonaparte com aqueles canhões dele, um general inteligentíssimo, né? A gente sabe que Napoleão Bonaparte foi a reencarnação de Júlio César, né? O general romano, Grande general. onde ele chegou arrasando Júlio César, né? Conquistou conquistas magníficas para o Império Romano. E vem Napoleão Bonaparte para destruir as monarquias e restabelecer. Então, essa confusão toda. Essas guerras tem esse lado benéfico de dar da lei da transformação, mudar um pouco a mentalidade. Esses espíritos perversos que reencarnaram como elemento de expiação, eles provocam essas transformações. Ele vai, coloca a sociedade em xeque, né? A pessoa pode ir para um lado ou para o outro. E cada vez é um catalisador da reação, da transformação moral. Vamos fazer algumas questões agora. O assunto está interessante, os comentários estão muito legais, o pessoal está gostando, aliás, do tema. Vamos voltar agora ao epicentro para os campos de batalha. Qual que é a situação? Só uma pergunta composta, na verdade são duas aí, você elabora para mim. Qual a situação dos soldados mortos no campo de batalha? E depois, como é que se processa a reencarnação deles? Olha, a gente vai lembrar que a lei do país tem que ser obedecida, tá? E mesmo que o jovem seja contra a guerra e seria convocado, ele tem que seguir a lei do país, ele tem que ir para o fronte, não tem outro jeito, né? E faz parte do karma dele, tá? Então, se ele nasceu num país possível de uma conflagração bélica, é que estava programado que ele poderia ir para o campo de batalha e morrer estraçalhado lá pela metralhadora ou por bombas, né? Então, fazia parte do karma dele acontecer isso. Se ele está cumprindo o papel dele como cidadão, mesmo a contragosto, está obedecendo ordens maiores, que faz parte do karma dele, e ele cumpre na exata medida de um soldado lutando sem excessos, ele está quites com a lei. Ele foi, não queria ir, foi e lutou, porque foi compelido pela sociedade, pelas leis que regem a nação, ele tinha que estar lá, tá? E ele morre, ele vai ter o atendimento, vai receber todo o atendimento necessário. Agora, se ele é um soldado que vai fazer barbaridades na guerra, vai metralhar prisioneiros, vai torturar alguém, a pessoa se rende, ele atira no soldado, levanta os braços, ele dá um tiro no soldado, porque está com raiva do outro, não, aí ele está assumindo um compromisso kármico doloroso, pesado para ele. Tá? O que acontece quando tem essas conflagrações, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, que é mais recente, os mentores eles transferiram para outros países para aliviar um pouco o karma da região, a vibração negativa da região. Então, milhares de soldados que pereceram no campo de batalha foram transferidos, por exemplo, para o Brasil, para o plano espiritual do Brasil, e outros países mais longe, que estavam um pouco mais longe da guerra, para aliviar um pouco a atmosfera, porque se a pessoa está imbuída de ódio e desencarne durante a batalha, ele vai continuar lutando. Ele nem sabe que morreu, ele está tão apegado à matéria, ele foi metralhado, então o espírito dele vai lutando também. Então, se você olhar um campo de batalha, você vai ver humanos e desencarnados lutando, brigando, lutando, trocando tiros então é uma coisa, deve ser uma cena dantesca, né? Mas é isso que acontece. Agora, se é um soldado que cumpre o seu dever e morreu, mas está lá cumprindo o seu papel, ele vai ser retirado, levado e vai depois ser preparado para a reencarnação. Se ele não abusou de nada, cumpriu simplesmente a lei, ele entra num processo de reencarnação normal, porque ele não provocou aquilo ali. É diferente alguém, por exemplo, um bandido tomou um tiro da polícia, né? Então ele vai ter uma reencarnação mais dolorosa, um suicida, por exemplo. É outra situação dolorosa, mas não é o caso do soldado que perdeu a vida no campo de batalha. Você colocou muito legal, porque assim, a intenção e o quão participativo, né, você está no ato. Muitas vezes, realmente, você disse, eu posso, por força da minha profissão, exercer e uma cadeia de comando, e a outra é, não, eu gosto, estou lá porque eu quero e eu vou aproveitar e colocar meu instinto mais forte ali. Mas, Álvaro, existe aí, vamos chamar de efeito colateral, né? As guerras, os armamentos que são poderosíssimos acabam atingindo pessoas também inocentes. Como é que a gente explica isso? Aí tá como o soldado que é compelido contra a vontade para a guerra, ele foi chamado, né, vai ter que ir, né, ele vai, se apresenta e vai, ele não poderia fugir, senão ele estaria traindo as normas da sociedade, né, a lei da sociedade. E o Espiritismo sempre vai pregar a obediência à lei. Tá? Se a lei está ruim, tem que mudar a lei, mas a lei existe para ser cumprida. Não podemos desrespeitar as leis que regem a sociedade. E por mais que doa, eu como pai tenho dois filhos, eu fico pensando, eu morei nos Estados Unidos, eu vi lá os dramas de pessoas, de jovens que foram para a guerra, na época do Vietnã, depois na essa guerra do Iraque, pais que perderam os filhos na guerra, assim, muito doloroso. Nossa, eu não sei como eu conseguiria dormir se meu filho, jovem, cheio de força, lá no front, trocando tiro, matando alguém, arriscando. É uma coisa assim muito dolorosa. Mas as pessoas que são atingidas pelas bombas, além desse soldado, os civis, estão cumprindo ali também uma programação kármica, porque ninguém reencarna, não existe uma roleta do azar. Você vai nascer lá em Damascus e vai ter a guerra da Síria, que lá vão jogar um monte de bomba, vai explodir um monte de prédio. Tem cidade lá na Síria, no Iraque também, você vê as fotos, cadê a cidade? Cidades lindas, bonitas, de repente é totalmente devastada. Milhares de pessoas. Tem aquela cena, aqueles pais carregando os filhos mortos nos braços, cena assim de, sabe, sangrar o coração, de tão doloroso que são essas expiações. Mas esses espíritos reencarnaram lá, já participaram de outros eventos bélicos no passado, tiveram o seu tempo de modificar. Por isso que o espiritismo, ele sempre usa o mesmo refrão, a necessidade da transformação moral. Nos diz os mentores que nós, na nossa grande e vasta maioria, não sabemos aproveitar a nossa reencarnação. Uma reencarnação bem vivenciada, a gente pode talvez fazer o que não fizemos em 10 reencarnações. Não quer dizer que você esteja fazendo, que você aí. Todos esforçando, né? Mas é difícil, né? É igual subir uma parede, né? Subir uma. Eu não sou bom alpinista, então mudar o comportamento é difícil, mas eu estou dizendo que é importante, para mim e para todo mundo, né? Não, é importante, até bom falar nisso. A gente está constantemente falando sobre a moral, sobre o espiritismo e tal, cristianismo, e de maneira alguma a gente subestima o esforço que tem que ser feito, porque já estamos há tantos séculos nessa boa batalha, é óbvio que é uma coisa que demora, mas em algum momento a gente precisa refrear o instinto para que a gente caminhe mais para o sentimento, para a pureza do sentimento. Em algum momento, essa parada, brusca ou não, ela precisa acontecer. Aliás, não é uma parada brusca, é mais um freio ABS, né? A gente começa a querer não. Começa a querer frear e vai demorando algumas encarnações para frear de vez, né? É mais ou menos assim. Agora eu vou entrar no comentário que a Regina fez, que ela a Regina Arruda, ela fala o seguinte: infelizmente, é durante a guerra ou logo após as guerras que grandes descobertas são feitas. E ela comenta: a gente só se mexe na necessidade. Então, assim, tem algum fator positivo com as ocorrências de guerra? Olha, tem porque você vê o esforço mental, né, de tecnologia e tudo, embora para o mal, mas depois pode ser usada para o bem também, né? Várias invenções foram desenvolvidas. Quando iniciou a guerra, a Inglaterra tinha uma força naval poderosíssima na Segunda Guerra Mundial. E com displicência não levou muito a sério o submarino alemão, né? Os U-2, né? E foi uma tragédia para a Inglaterra. Olha, foi uma problemática, porque não sabia onde estava o submarino, daqui a pouco viu um torpedo e pô, explodiu o navio. Né? Mas eles desenvolveram o sonar e tal. Então a tecnologia foi sendo desenvolvida, né, em todos os aspectos. Então a guerra ela é um agente promotor da criatividade. A gente lembra que a aranha só faz teia quando está com fome. Se você tiver uma aranha de estimação, começar a botar mosquinha para ela comer, ela não vai fazer teia. O homem só se mexe também na necessidade, ela está absolutamente certa. Toda essa necessidade, por exemplo, vamos falar, esquecer um pouco a guerra, colocar um viés mais positivo. Essa corrida, por exemplo, para a Lua, essas invenções, esses foguetes, olha o que teve de tecnologia que foi desenvolvida, impressionante, tá? Todos esses bilhões de dólares que foram gastos com foguetes, mas foi tanta tecnologia para atender esse projeto espacial que teve um bem magnífico que se pagou para toda a sociedade. Então, é necessidade. Micro-ondas, máquinas de raio-x, todos esses equipamentos que conseguem enxergar internamente, tudo isso saiu dessa corrida de foguetes, essa corrida para a Lua, né? Todos esses aspectos aí. Você sabia que uma invenção que a gente tem até hoje, a gente come enlatado, né? Todo mundo come enlatado. Você sabe como é que foi criado isso aí? Foi Napoleão Bonaparte. Ele, Napoleão. para manter a alimentação dos exércitos dele, tinha que levar comida, não dava para levar bicho vivo. Então ele lançou um prêmio quem conseguisse preservar alimentos. Aí o pessoal descobriu a pasteurização, colocar as carnes em envelopes fechados e fazer um tratamento térmico. Isso aí foi a guerra napoleônica que deu origem ao processo de pasteurização. Teve um cozinheiro lá que desenvolveu isso e ganhou o prêmio lá, não sei quantos francos franceses da época, ficou rico, né? Ganhou o prêmio de Napoleão. Foi publicado no jornal lá, alguém achar a solução. É, uma solução, quer dizer, tudo bem, beneficiou toda a sociedade, mas foi inventado por causa da Guerra Napoleônica. E muitas coisas também para a corrida espacial, muitas coisas foram inventadas porque o tempo de viagem e obviamente não dava para levar muita coisa lá, foi criado muitas das boas invenções também aí. Álvaro, voltando ao aspecto guerra, mas falando um pouco sobre as religiões. Talvez a pergunta ela seja deveria ser até ao contrário, mas eu vou fazer essa pergunta. Você acha que as religiões poderiam ter evitado, na verdade, muitas delas causam guerras, né? Você acha que elas poderiam ter evitado, no trabalho delas, elas poderiam ter evitado as guerras? É, a luz que vem do mais alto, ela vem justamente para iluminar os nossos caminhos, né? Esclarecer o homem, ele vê uma força maior, ele pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão, melhorar esse intercâmbio, porque todos nós, a gente sabe pelo Espiritismo, que todos nós somos médiuns. Médium é em contato com o espiritual. O que a gente usa a terminologia médium no Espiritismo é aquele que ele chama de médium ostensivo, que é diferente. Ele tem uma sintonia mais apurada, que antes de reencarnar, ele prepara o corpo espiritual para essa tarefa. Mas todo mundo tem influência dos espíritos. Então a religião nos ajuda, esse religamento com Deus, essa aproximação com as esferas superiores. Mas os emissários do alto que vieram para cá, reencarnaram, se deixaram levar pelo poder, né? Esse é o problema. E a religião, ela não cumpriu o papel que tinha. Essa é bem verdade, lamentável, né? O evangelho de Jesus, tão bonito, ele ficou guardado na prateleira, ele não foi exemplificado. E quando foi usado de forma indevida. Foram as cruzadas. Nós vamos lá invadir lá o Oriente e podemos matar todos os muçulmanos, porque são, enfim, não tem religião correta, né? Vão matar todo mundo. Então, isso é uma coisa abominável. Então, não era. Onde Jesus é amor e paz, como você vai matar uma outra pessoa, né? Isso aí é totalmente justificável. Depois você tem lá a Inquisição. Então você vai ver as torturas de milhares de pessoas. Não é possível. Como é que um sacerdote que estudou, teoricamente ele estudou o Evangelho, né? Conhece o Sermão da Montanha, do amor, da bondade, como é que ele vai levar alguém para uma câmara de tortura? E a câmara de tortura, lá, os instrumentos de tortura, se a gente vê, não dá para acreditar que alguém pudesse submeter um ser humano àquela situação. Então a religião, ela realmente não, ela fracassou. Ela fracassou porque não conseguiu disciplinar o homem no sentido ético e moral. E aí se deixou a sociedade, ela é o que é hoje pelo fracasso das religiões. Mas foi um livre-arbítrio, né? Nós tínhamos o livre-arbítrio de fazer uma coisa melhor. Lembrando que as religiões também são feitas para os seres humanos, né? E o ser humano ele está subordinado ao livre-arbítrio e acaba criando essas situações. Álvaro, uma forma de compreender a guerra seria como um mecanismo de desencarne coletivo? Sim, você tem aí a possibilidade de um evento bélico, porque os maiores que coordenam o progresso da humanidade, eles têm a presciência, né, de ver o que vai acontecer no futuro. Eles sabem. É igual, por exemplo, se você tiver um brinquedo muito interessante num quarto com várias crianças, um brinquedinho mais simples, não precisa ser um profeta para saber que as crianças vão em cima do brinquedo mais interessante, né? Então, a mesma coisa com a fruta no meio dos animais. A gente sabe que o macaco vai pegar a banana, né? Então, esses espíritos, eles sabem as inclinações psicológicas da humanidade, o que vai acontecer. E dentro do mecanismo kármico, a gente vai reencarnar nessas regiões que vão ter esses acontecimentos lamentáveis que vão acontecer, né? Então, essa é a situação, né, Sérgio? E no caso desses desencarnes coletivos, a morte é igual para todo mundo? A morte é igual para todos, mas o desencarne é diferente. Então, você tem, por exemplo, não quer dizer que as pessoas têm exatamente a mesma vinculação do crime, mas coisas equivalentes, né? Um indivíduo que está... Você pega, por exemplo, aquele evento que teve na Segunda Guerra Mundial, um bombardeio, em Guarnica, por exemplo, na Espanha, cidades... Você tem na Alemanha uma cidade também ela que foi destruída, cidade quase que pacífica, foi incendiada. Então, as pessoas provocaram esses bombardeios, que deram essas ordens, estão muito ligadas na questão. Caio, vão estar também reencarnando junto, uma situação equivalente para sofrer os impactos do que eles provocaram, né? Então, isso vai estar o desencarne coletivo. Então, eles são juntos lá e vai acontecer. Não quer dizer que Deus precise de guerra para desencarne coletivo. Poderia acontecer de outra maneira, né? Mas se vai acontecer, se a gente vê a inclinação que lá vai acontecer um evento bélico, já leva toda aquela turma para lá acontecer. Imagina quem está comandando lá o progresso da humanidade e vê lá a necessidade da pessoa passar por uma tribulação como foi o Holocausto judeu. Ele já, então você vai nascer judeu na Europa na década de 30 e você vai ser capturado e vai ser levado lá para aqueles campos de concentrações terríveis. Então, quer dizer, você vem com essa possibilidade de acontecer. Não que tenha que acontecer, mas tudo indica que irá acontecer, né? Você tocou num ponto de uma questão que eu queria fazer também. Além das guerras, existem alguns flagelos que são destruidores, talvez na mesma ou numa pior proporção, e independem da vontade do homem, né? Isso é verdade. Então, além das guerras, você tem também os tsunamis, os furacões, que você viu, pouco tempo atrás nós tivemos lá na Indonésia, e foi uma coisa terrível, 300 mil pessoas aproximadamente, em questões de minutos ou horas, perderam a vida, né? Coisa assim muito rápida. E você pegar as fotos da cidade, das vilas, antes e depois, parece que você tinha aquela mata, de repente você só vê areia, não é mais nada. Então lavou. Então as pessoas foram conduzidas para lá, para esse desencarne coletivo, e faz parte do processo evolutivo, tá? Ou você vai desencarnar numa guerra, ou pode ser uma desencarnar num terremoto, num tsunami, ou num naufrágio, ou num incêndio. A gente teve em São Paulo, que foi muito comentado na época, aquele incêndio do Joelma, né? Joelma. Aquilo foi uma coisa trágica, gente. Imaginar, aquilo foi uma expiação muito, muito dolorosa para as pessoas ali, para os parentes, que estavam os amigos, que estavam vendo as pessoas. Você pega lá a Torre Gêmeas, lá em Nova York, eu visitei lá o ponto, né? Entendeu? Quase 2.400 pessoas de uma vez, só aqueles prédios desabando, né? Então, são expiações coletivas muito dolorosas, no caso do homem, provocado por armamentos, ou no caso de cataclismo. Agora, eu mencionei que a morte é igual, mas o desencarne não é o mesmo, né? Vai depender do lado moral das pessoas. Então, se a pessoa, o indivíduo, ele tem uma vida ética, moral, equilibrada, inclusive o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, ele usa a expressão interessante. Ele cunhou uma expressão chamada remorrer. Remorrer. Tem remorrer, ou seja, você tem que morrer e desencarnar. Morrer é fácil, desencarnar é difícil. porque a gente tem aquela ligação muito forte com o corpo físico, o apego, né? O apego às coisas, ao apego. E se eu não me trabalhar para o desapego às coisas, a minha desencarnação é mais difícil. Então, a pessoa que tem ligações com vícios, com maldade, com egoísmo, guarda rancor, guarda ódio. Então, isso aí deixa a pessoa muito presa ao corpo físico. Então, a pessoa morre e continua presa ao corpo físico. O contrário do desapego, que seria a caridade, a fraternidade, o perdão. Álvaro, ficou mudo. Opa, deu uma cortada nessa última fala tua. Tá me ouvindo agora? Agora está normal. Tá me ouvindo. Então, a pessoa vai... se a pessoa tem um desapego, através da vivência dos postulados cristãos. Então, ela consegue se libertar mais rapidamente e seguir para os planos superiores. Então, o desencarne, ele é diferente, depende do nível evolutivo, no aspecto moral, dos sentimentos de cada um. Não necessariamente inteligência, viu, Sérgio? É mais o amor, o coração, tá? Os sentimentos, que vai balizar esse desprendimento do corpo físico. Você pode ter um cientista inteligentíssimo que está trabalhando com bombas e destruição em massa. Não adianta ter inteligência se não tiver o amor, os sentimentos puros, né? Então, mais do que nunca, os ensinamentos de Jesus, eles devem fazer parte da nossa vivência diária, né? A gente sempre estimula as pessoas a orarem, a meditarem, sabe? Ninguém é tão ruim que não possa ser um pouco melhor. A evolução é degrau por degrau. Então, a gente pode sempre dar uma melhorada, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Aí, lembrar que, eventualmente, esse trem de partida, né? Esse trem, aliás, é um trem bala, viu? Aquilo é rápido. É um trem bala rápido. Esse trem bala, um dia a gente vai ter que entrar nele, vai ser muito rápido. E que nosso desencarne seja o mais brando possível, a gente possa voltar para o mundo espiritual da mesma forma que nossas criancinhas nascem nas maternidades, né? Lá tudo direitinho, higiênico, limpinho, bonito, né? Aquela maternidade bacana, né? Que nosso desencarne seja assim também, a gente volta para o hospital, vai no hospital, ser atendido pelos médicos, enfermeiros, e não ficar no umbral. Infelizmente, mais de 60% da população tem um desencarne difícil. Não é assim tão fácil. Tem a morte simples, mas desencarne difícil. Mais de 60% da humanidade. É, bastante, bastante. Álvaro, a gente falta 3 minutos para a gente fechar. Eu queria que você fizesse um fechamento do tópico. Eu vou colocar 2 questões para você elaborar e fechar o tema. A gente só começou a ter o uso de armas nucleares agora, no finalzinho da última grande guerra mundial. Na tua opinião, você acha que existe a possibilidade de conflito nuclear? E o que que você acha? Como que a gente evita as guerras? Até para você emendar as duas coisas e fazer um fechamento para nós. Olha, possibilidade sempre existe e a gente tem que estar sempre orando pela paz. Cada um, a gente lembra que um palito de fósforo aceso numa sala escura quebra a escuridão. Então, uma oração tem muita força, sabe? Não vamos menosprezar a oração daquelas pessoas que estão sintonizadas com Cristo. Então, vamos orar nas nossas orações, vamos lembrar, orar pelos nossos dirigentes, independente de que viés político, não interessa, que nossos dirigentes no Brasil, nas nações, elas possam estar assessoradas pelos espíritos bons, não pelos obsessores. E que as decisões sejam decisões equilibradas e serenas. Então, a nossa parte, a gente pode fazer orar pelos nossos dirigentes. E as nossas guerras internas, porque eu estou falando dos dirigentes e nós. Porque nós temos pequenas batalhas, às vezes, conosco mesmo e também no nosso círculo doméstico, tá? Então, como é que eu vou exigir paz dos dirigentes se meu lar não está em paz? Então, eu acho que o primeiro passo é eu estar em paz comigo mesmo e estar em paz também no meu círculo doméstico e social, né? Também trabalho, parentes, amigos. Então, essa paz é interessante. E eu lembro muito das palavras do saudoso Chico, quando ele fala da possibilidade de guerra, que nós oremos pela paz mesmo, E se ela tiver que acontecer, que seja no mínimo, disse o Chico, porque é sempre muito lamentável e esse poder ibérico é assustador. Mas vamos ter fé em Deus, que Jesus é o governador espiritual da terra, é ele que está no timão desse barco, nave terra, e está atento. Que nós possamos fazer a nossa parte, lembrando sempre do mestre Galileu. De forma que a nossa conduta aqui seja uma conduta equilibrada, serena e em paz. Muito bom. Vou dar um recadinho só, um recado bom, na verdade. Como vocês sabem, esse programa é patrocinado pela USE, Intermunicipal de Piracicaba. E a USE está com uma promoção muito legal. Está na tua tela aí um número de telefone, é o DDD 19 98877 8022. Manda uma mensagem para esse celular, um alôzinho. E dizendo que você quer participar, vai ter um sorteio da coleção completa. São 13 obras da série A Vida no Mundo Espiritual, aquela coleção do André Luiz. Então, o celular está correndo aí na tela. Mande uma mensagem: se eu quero participar, você vai ser incluído no cadastro da USE. E toda vez que nós tivermos promoções, o próprio programa, você recebe uma notificação no dia. Pelo WhatsApp e fazendo parte do nosso cadastro. Participe, porque é muito legal. Álvaro, eu gostei muito do programa de hoje. As pessoas também, os comentários foram extremamente positivos. Então, parabéns pela escolha do tema e pela elaboração do tema. Eu vou dando boa noite para todo mundo, vou agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês e vou passar a palavra para o Álvaro. Álvaro, faz um fechamento, uma oração para nós aí e eu vou me despedindo aqui. Boa noite a todos. Então vamos elevar nossos pensamentos ao alto, suplicando sempre ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos ampare e que nós possamos fortalecer nossa fé em nós mesmos e nossa fé em Deus. Absoluta certeza que, independente de qualquer circunstância, nós somos espíritos eternos e que eventualmente vamos regressar para ver a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. O mundo material é importante, mas de uma importância relativa. E cada minuto, cada dia que estamos aqui ainda encarnados, possamos trabalhar na nossa lapidação da alma, tanto no aspecto intelectual como no aspecto moral, e proporcionar o bem possível às pessoas em nossa volta. Podemos não mudar o mundo, mas podemos fazer pequenas coisas da nossa limitação para atender ao nosso compromisso assumido ainda na erraticidade. Que Deus nos ampare e que possamos ter uma semana ainda nos dias que vêm em paz. Muito obrigado a todos e uma boa noite.